ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Agora 1h23 aqui na Pássaro da LFM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região. Vamos para a nossa última entrevista de hoje, nosso último bate-papo de hoje. Estou recebendo aqui o doutor Oswaldo José Ribeiro Pereira. Ele é de Santa Cruz da Prata, né? Oswaldo José Ribeiro Pereira, de Santa Cruz da Prata, mas que hoje vive na capital federal, vive em Brasília e está aqui para a gente bater um papo. O Oswaldo, gente, para quem não conhece, ele é, como eu disse, de Santa Cruz da Prata, é geógrafo, especialista em meio ambiente, fez mestrado, doutorado em ciências do solo, uso de imagens de satélite para mapeamento de vegetação e solos, graduação na Unesp, mestrado e doutorado na USP, está trabalhando hoje como em preservação ambiental, né? É isso, né, Oswaldo? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Antônio Cláudio. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Sim, eu estou trabalhando com o meio ambiente. Eu trabalho agora numa ONG dos Estados Unidos, TNC. A gente tenta voltar o nosso trabalho para intensificação da pecuária e para a expansão da soja. Então a ideia é você melhorar a técnica de conservação do solo, você, através de mapas, você mostrar como você pode intensificar a pecuária, porque a gente tem no Brasil hoje uma lotação de pastagem muito baixa. A gente percebe isso, inclusive, aqui no sul de Minas. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E a ideia, então, é através de um sistema que a gente está criando, agroideal.org, qualquer um pode acessar. Você vai oferecer ferramentas de mapas, de oportunidade de intensificação da pecuária e expansão da soja. Então, a ideia seria a soja expandir em áreas de pecuária e as áreas mais aptas para intensificação da pecuária, você aumentaria a lotação no pasto. Então, com isso, a gente conseguiria reduzir a zero o desmatamento. A ideia é essa. Você já fala em ONG americano, o pessoal já fica, opa, o ONG americano está querendo dominar o Brasil, não tem nada disso, né? Não tem nada disso, porque na verdade a TNC, o WWF, o Greenpeace, eles são ONGs muito sérias e eles têm projetos com organizações do Brasil. Então a gente trabalha com os frigoríficos aqui do Brasil, trabalha com produtores daqui. Só que a gente segue uma estrutura organizacional dos Estados Unidos, né? Mas o princípio é daqui, a ideia é ajudar os produtores daqui. A gente está trabalhando agora com o Cerrado e vai passar para a Amazônia. E esse tema meio ambiente, eu venho trabalhando com ele desde a época da graduação, né? Aí na época que eu estava no doutorado, a gente trabalhava com estoque de carbono no solo, certo? Na Amazônia. Depois agora eu trabalho também um pouco com essa temática de estoque de carbono. Trabalhei também com emissão de gases do efeito estufa na região do Pantanal. Então eu venho trabalhando com essa questão ambiental há muito tempo, mas sempre uma coisa mais abstrata, né? Uma coisa mais distante da realidade do produtor. E agora no meu trabalho eu estou bem ligado com essa questão de produção agrícola, de soja principalmente, e de pecuária, que eu acho que é mais a realidade do pessoal aqui no sul de Minas. Mas como é que um menino aqui de Santa Cruz da Prata foi parar nesse universo? Eu fiz técnico agrícola em Muzambim, uma escola excelente. O técnico agrícola de Muzambim, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então, quando você entra lá, você não tem muita orientação para você seguir os estudos. Mas ele oferece um ensino de qualidade. Então, eu acho que isso abriu portas para eu conseguir ser aprovado numa faculdade pública. Eu sempre estudei em escola pública. E desde muito pequeno, eu lembro que eu gostava dessa temática ambiental, né? De preservação ambiental. Eu venho de uma família que também se preocupa com isso. Meu pai, é engraçado que a gente tem a nossa reserva legal lá no sítio, ele sempre procurou evitar caça, manter a reserva. A gente tem até uma área maior do que é o necessário. Antes disso virar moda, ele já tinha essa preocupação? Antes de virar moda, então, a gente tem um tio meu, inclusive, que mora no sítio, o Roldão, que ele vai atrás de pessoas que estão caçando para ele tirar das terras dele. Então, essa preocupação ambiental sempre veio desde criança e desde o meu avô. E aí eu acho que isso que me motivou a estudar. E aí o doutorado, o mestrado era uma coisa que eu sempre quis fazer também. E como eu venho da roça, eu procurei fazer na parte de solos, de agronomia, que é a parte que eu tenho mais intimidade, né? Menino que saiu da roça aqui de Santa Cruz da Prata, hoje trabalhando para uma ONG americana. Exato. Salto é meio longo, né, meu amigo? E aí você saiu aqui de Muzambinho, passou pela faculdade, como é que foi a chegada nessa ONG? Conta um pouquinho dessa história. Sim, sim. Eu saí de Muzambinho e fiz cursinho um ano aqui em Guaxupé. E aí a geografia surgiu meio que porque a minha irmã morava em Rio Claro, que tem o curso de geografia, e eu sempre gostei. Mas a geografia, ela é muito mais direcionada à parte política, ela é muito ampla, é um tema muito amplo. Mas o que a gente conhece básico é esse mesmo, né? Questão de geografia, capitais, né? Regiões, isso, né? Que a geografia da faculdade, ela é muito mais... É mais abstrato, é muito mais difícil do que a parte... Na verdade, a gente nem decora nomes quando a gente está estudando geografia na faculdade. Mas ela tem dois viés, assim. Um é para a parte ambiental e o outro é para essa parte política, a parte de geopolítica, que aí vai envolver um conteúdo mais humano e esse conteúdo mais técnico. E aí a geografia de Rio Claro, ela é mais técnica. Certo. Principalmente voltada ao que a gente chama de geoprocessamento, que é o uso de imagem de satélite para mapear principalmente cobertura do solo, né? Culturas, vegetação. E aí foi lá em Rio Claro que descobri essa vocação. E é uma área que dá dinheiro, né? Dentro da geografia é uma das áreas que mais emprega. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí no mestrado eu já tinha um certo domínio. Aí eu fui pra USP. Entrar na USP já é um desafio no mestrado, porque lá é um outro vestibular. O processo, quando a gente vai entrar na pós-graduação, é você conhecer um professor, você tem o QI, né? O famoso que indica. E aí, na USP não funciona assim, no mestrado. É um outro vestibular, você nem conhece quem vai te orientar. Então, eu tive que estudar bastante, estudar biologia, estudar matemática, que eram coisas que eu não tinha muito contato. E foi difícil entrar lá. Era concorrência de 200 pessoas para 25 vagas. Então, eu tive que estudar dia e noite, mas aí eu consegui entrar. E aí, o doutorado é consequência, né? Aí eu fiquei um tempo aqui em Guaranésia, 6 meses. Eu terminei o doutorado justo na fase do grande desemprego que a gente teve em 2016. Então isso foi um grande problema que eu acompanhei comigo, com os meus amigos. A gente percebeu que o Brasil, com esse incentivo de expansão de federais, o que aconteceu foi que aumentou muito o número de pessoas fazendo doutorado. E muitos bons doutores, mas o grande problema é que o doutorado ele virou uma alternativa de desemprego, ele virou seguro-desemprego de muito estudante. Então metade desses doutores, eles não têm publicação, eles não têm um conhecimento científico muito acurado. Eles fizeram porque houve um incentivo, um grande número de bolsas, e aí isso aconteceu bem depois de 2010, né, que a gente tinha um outro governo que tinha um incentivo de expansão de federal. Só que o Brasil ele não preparou o mercado de trabalho para observar isso. Então, a gente teve esse problema, mas aí eu consegui me encaixar bem. ONG, elas são famosas por pagarem bem e efetuar um bom trabalho. É um trabalho que hoje eu estou muito satisfeito, mas eu fiquei 6 meses parado. Até... E aí depois você já foi direto para Brasília já? Não, aí eu peguei aula numa particular em Itu. Uma faculdade particular no interior de São Paulo. Do Brasil, então, meu amigo. Já, aí, quando eu terminei o mestrado também, eu fiquei 6 meses, demorou muito para sair o resultado do processo do doutorado, demorou 6 meses. Aí eu fui para Presidente Prudente trabalhar com drone, com imageamento de culturas, com drone, com Vant, né, com esses veículos aéreos não tripulados, que agora tá muito famoso. Agora ficou famoso, né? Mas então hoje a sua área de atuação é sensoriamento remoto e imagemento por satélite para mapear a agricultura e pecuária do Brasil. Hoje Exato. É isso que você trabalha? Isso. Lá em Brasília? Lá em Brasília. O imageamento por satélite no Brasil ele começou na década de 70. Até 1950, isso é bem curioso, a gente não tinha nenhuma imagem da Terra. Até 1950, a gente não sabia qual era azul. A gente não sabia que a Terra era azul, a gente não sabia nem qual era a configuração dos continentes, né? Aí, em 1970, a NASA começou uma missão chamada Landsat, e foi a partir daí que começou todo esse processo de sensoriamento remoto, que hoje é a principal ferramenta para a gente fazer estimativa de produção de cultura, medir a área de cultura. A gente está agora com o CAR, né, que vai vencer em março, o cadastramento ambiental rural que os produtores vão ter que fazer. Era para vencer agora, né, em dezembro. Era para vencer em dezembro, eles deram uma esticada, que na verdade é o recadastramento. Mas, é uma coisa, né? Fazer o CAR depende totalmente das imagens de satélite. E é uma coisa que está ao alcance do produtor, ele mesmo consegue fazer. É, e o pessoal sabe disso, Oswaldo? Ou muita gente então, ainda não tem essa noção? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é o que está mais próximo da realidade do produtor, é essa questão do CAR, o cadastramento ambiental rural. Quando você compra uma propriedade, você tem o INCRA, que é o cadastramento da propriedade, sim, certo? Para que o governo possa saber qual é a sua área e para que você possa vender, herdar. E o cadastramento ambiental rural é uma ideia diferente. O governo quer saber o quanto de reserva legal e de APP você tem na propriedade. Você precisa... Tem duas formas de conservação na lei que são obrigatórias pelo produtor. Depois de 2012, essa lei mudou bastante, mas o conceito continua o mesmo. Você precisa preservar uma certa área nas margens do rio. Para pequeno produtor, que é a maioria aqui, é 10 metros. Então, você precisa preservar 10 metros de cada lado do rio. Você precisa reservar 20% da sua propriedade de reserva legal. E se for uma área de encosta, você também tem que preservar. Então, a ideia do CAR é fazer um levantamento e saber quais são, qual é a condição de conservação. Então, se você tem área desmatada dentro dessas regiões, você tem o que a gente chama de um passivo ambiental. Então, esse passivo ambiental tem que ser recuperado para que você fique de acordo com a legislação. Então, o CAR é importante. E agora, em março, a gente vai ter o recadastramento ou o cadastramento de novas propriedades. No meu trabalho, a gente trabalha muito com o CAR, com a base do CAR. Minas é um estado que está muito bem com o CAR, a gente tem uma cobertura muito boa, tá. Mas o Brasil é gigante, a gente sabe que tem áreas que estão praticamente não tem o CAR. Tem gente que foge do cadastramento? Tem gente que não faz o cadastramento. É muito difícil controlar a questão fundiária no Brasil, né? A questão de posse de terra no Brasil. A gente vive aqui num outro mundo, né? Eu que trabalho, que já viajei, já fui pro Pará, já fui para alguns lugares, eu posso dizer que a nossa região do sul de Minas, apesar de ainda precisar de muita melhoria em técnica de manejo de solo e tal, ainda é uma região muito evoluída com relação ao que a gente vê no Maranhão, na Bahia, que são fronteiras da soja, mas que tem uma desigualdade social muito grande e que falta essa questão de cadastro rural, de avaliação mesmo para saber qual é a condição. Talvez até seja mais a questão de conscientização da própria população mesmo, né? Exato. Conscientização, acho que é a palavra-chave. A preservação ambiental, ela é muito abstrata para o produtor, né? Quando você está discutindo por que que ele tem que preservar, não sedimenta na cabeça dele o que isso vai trazer de bom para ele, né? Porque está muito distante. Por exemplo, quando a gente fala em aquecimento global, o que, que é o aquecimento global? Isso é bobeira, então, isso é um idiotice. Ele não entende isso, certeza, né? Exato. E ele não entende qual que é o papel dele dentro disso. Então, ele precisaria entender. Um exemplo mais prático possível, que eu já vi acontecendo muito aqui, é essa questão da APP, né? Que é a mata ciliar, a mata que fica em volta do rio. Os mananciais de água são essenciais, né? Tanto para cultura perene, cultura anual, quanto para pecuária. E aí o produtor, em muitos casos, ele quer usar toda a área para plantar. E se você desmata a área de APP... Planta até dentro do rio. Planta até dentro do rio. E o que eu já vi acontecer muito é o assoreamento. Aí vem a minha área de formação, a proteção do solo. É essencial você ter um tipo de vegetação que não deixa a chuva entrar em contato diretamente com o solo. E nas culturas anuais isso é pior, né? Porque você tem algumas culturas de milho, de soja, que não tem uma grande capacidade de proteger o solo. A gota de água cai... E começa o processo de erosão. E aí a gente pode... A fase final da erosão é a vossoroca, que é um buraco gigante que vai formar até um riozinho no fundo. E isso mobiliza o solo. E aí assoreia o rio. Aqui na nossa região a gente tem mais atenção a isso? Você acredita que sim? Acredito que tem. Tem esse cuidado, mas com o solo? Tem, mas eu percebo que o que se tem de cuidado com o solo é uma coisa que é herdada de pai para filho. Tá. Não é nada científico, não existe uma preocupação, tecnológico, nada disso. Não, e isso tem que partir do governo, né? Esse tipo de orientação para trazer o produtor, para fazer ele entender por que ele tem que conservar o solo, isso tem que partir do governo, porque ninguém vai fazer se ele não entender que vai causar um impacto para ele, né? O produtor, ele é imediatista, ele não vai fazer uma coisa que vai envolver gastos e que não vai trazer impacto. Por exemplo, a curva de nível... que a gente faz, que os produtores fazem para plantar milho, as técnicas de preservação do solo, eles só fazem porque eles sabem que se não fizer, vai arrastar a planta. Então eles fazem. Eles não têm noção muito do que aquilo é importante para conservar cultural, o solo. Né? Isso. É. Então o plantio direto, que já é uma outra técnica muito boa, os produtores não fazem, porque não faz muita diferença na produção para eles. Apesar de melhorar o estoque de carbono no solo, de ser uma técnica melhor, que pode até aumentar a produtividade a longo prazo. Eles não fazem porque não faz parte da realidade deles. É uma questão cultural, né? Não aprender isso com seus pais, com seus avós, né? É isso, né? Então eles fazem o que eles aprenderam e é o grande problema do uso de tecnologia na agricultura. Tá, e aí a gente entra nessa questão do sensoriamento remoto, que já é a questão da tecnologia na agricultura. Sim. Né? E como é que isso pode, essa técnica pode ser usada para mapear a agricultura e para melhorar a nossa agricultura? Sim, a gente está usando isso principalmente para mapear a soja, mas o sensoriamento remoto, a ideia é a seguinte: cada cultura, o café tem isso, a soja tem, eles têm o que a gente chama de uma assinatura espectral. É como se fosse uma digital. Quando você pega uma imagem de satélite, ela pode passar a cada 2 dias, 3 dias, imaginando o mesmo lugar. Então você pega as imagens que não tem cobertura de nuvem, não pode ter a nuvem. Aí você faz um mosaico de toda a área, por exemplo, todo o município de Guaranésia, e aí você vai pegar essa imagem, a gente enxerga no espectro, a gente enxerga um espectro chamado visível. Só que a luz, ela tem um espectro gigante. Então, a gente pega todas essas bandas de imagens e aí a gente consegue precisar exatamente qual que é a assinatura, qual que é a digital do café. E aí a gente consegue mapear a mudança de uso do solo. Isso é importante. É claro, por exemplo, a cooperativa de café que tem aqui, ela precisa saber como está a expansão ou retração de café para saber a produtividade. Então ela usa esses mapas de uso e dinâmica de uso e cobertura do solo. Então, para fazer isso, ela usa a imagem de satélite. A cooperativa já tem isso. A cooperativa já tem o centro de geoprocessamento deles. Eu conheci algumas pessoas que trabalham lá. E eles já estão usando isso para... O foco deles é principalmente a parte de clima, de tempo, para saber como está a questão de chuva, geadas, e a parte de dinâmica de uso e cobertura do solo, né? Para saber como que está a questão de expansão ou retração de área de café, né? Que é a aptidão maior daqui da região, né? Muito bem, estou conversando aqui com o Dr. Oswaldo José Ribeiro Pereira, né? A gente vai fazer um intervalo comercial para votar na sequência no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Treze horas e 43 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. Estamos aqui recebendo o Dr. Oswaldo José Ribeiro Pereira, a Gelda, né? Minha amiga Gelda, minha professora, né? Dona Gelda Panessa, mandando um abraço a ela e toda a família. Estão ouvindo lá e te parabenizando, viu? Ah, obrigado, um abraço para eles. É isso daí, um grande abraço aí para toda a família ligados aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente tava aqui no intervalo comercial falando da questão da cana, né? Sim. Da cana-de-açúcar, que durante bastante tempo foi fonte de renda aí, né? E ocupou um bom espaço do território, não só de Guaranés, mas de toda a região. Agora a cana saiu um pouquinho de cena. É. E eu vejo muita gente, doutor Zola, desculpe te interromper, muita gente reclamando dessa questão aí da... Ah, plantamos cana durante tantos e tantos anos e agora a terra tá muito ruim. Dá para recuperar isso ou infelizmente vai ficar ruim mesmo, não tem solução? Não, a cana ela pode prejudicar o solo porque a principal característica dela é que, primeiro, é uma cultura resistente. Então, se você plantar ela num solo ruim, ela pode crescer. Só que ela vai acidificar muito o solo. Então, você vai diminuir o pH e isso é um problema, porque depois se você entrar com outra cultura direto naquele solo, ela não vai crescer. Então, você precisaria, primeiro, corrigir, né, fazer a calagem, corrigir a acidez, né, aumentar esse pH. E também é interessante você entrar com uma cultura, com uma leguminosa que ajudaria ali a fixar nitrogênio. Então você poderia plantar até soja ou, dependendo da região, você pode plantar feijão. E também tentar adotar depois o plantio direto para aumentar o estoque de carbono do solo. A cana, ela ainda associada à queimada, né, várias queimadas consecutivas, se você fizer várias vezes, a queimada também queima a matéria orgânica do solo, então a curto prazo a queimada pode parecer uma coisa boa, a gente vê que quando a gente queima um solo, uma área, logo cresce mata verde, porque entrou aquela cinza no solo. Mas ela queima também a matéria orgânica que está embaixo. Então, várias queimadas consecutivas também ajuda a piorar a questão do solo e piorar a questão da acidez. Então, a queimada associada com uma cultura que é agressiva para o solo pode sim causar uma grande quebra de produção, mas o solo é recuperável, né? E tudo vai depender da técnica que você usar depois. Então, tudo também vai depender do preço que está a cana. Se o produtor achar que é lucrativo ali arrendar ou ele produzir cana, é interessante. A gente está numa fase ruim da cana agora, na verdade. Acho que a agricultura, de forma geral, está passando por uma fase ruim, né? Os produtos agrícolas. Se a agricultura vai mal, o Brasil vai mal. Né? Sempre tem aquela história, né? O café está barato, a cana está barata, a soja, o leite está muito barato. Então, é uma fase difícil e o produtor só vai ter poder de investimento se ele tiver uma lucratividade alta. E aí, isso é um problema até para o meio ambiente, né? É. Se a gente tem um produto barato, o produtor vai ter menos dinheiro para investir. Agora a gente também está numa fase com esse governo de menos acesso ao crédito. Então, menos acesso ao crédito envolve menos investimento, maior risco, maior impacto ambiental. E aí essas coisas vão se acumulando. Então, direcionado à questão da cana, só vai piorar. Só vai piorar. Para o produtor conseguir recuperar aquele solo. Mas e nessa questão da tecnologia? Já que a gente está numa fase tão ruim da economia, ainda dá para o produtor investir na tecnologia? Ou ele tem que acabar usando lá os conselhos do avô, do pai? Dá, não, dá, mas isso é uma questão muito complicada, porque o que eu tenho percebido que está acontecendo, principalmente nesses últimos 2 anos com esse novo governo, é que está se afastando o grande produtor do pequeno produtor. Para quem viu o noticiário semana passada, a balança comercial do Brasil bateu recorde, foi a maior exportação. Então você fala, mas como pode ter a maior exportação e os produtos estão tão baratos? O grande latifúndio, ele não perde poder aquisitivo, ele tem capital de giro, ele consegue. Tem grana. Ele ali. Tem grana, ele não precisa pedir crédito, empréstimo, né? Ele não precisa pedir crédito e ele consegue produzir com alta tecnologia, produzir em grande escala. Então o que está acontecendo é aumentando cada vez mais o espaço entre o grande e o pequeno produtor. Né? Isso. E aí o pequeno produtor ele que menos se beneficia com isso, e aí o grande produtor com maior capital consegue absorver o pequeno produtor, a gente chama isso de risco de exclusão de pequeno produtor, e aí ele é excluído da cadeia, acaba indo para outro ramo, vendendo a terra dele, porque ele é pressionado pelo grande produtor. Então é uma fase ruim, e a agricultura familiar é muito importante no país, né? Ela inclusive é a que menos, ela é a que mais consegue preservar, porque os grandes latifúndios, eles, apesar de falarem que são os que mais preservam, eles não são. Então a gente tenta priorizar a agricultura familiar, mas ela está sendo muito pressionada, principalmente agora, com o menor poder de compra, né, o menor poder aquisitivo dos pequenos produtores. Você vê isso também aqui na nossa região, que é formada basicamente de pequenos produtores, né, da agricultura familiar. A nossa região ainda não tem essa pressão, mas a nossa região ela tem uma peculiaridade, que ela não tem aptidão para grandes culturas. Porque você pensa no café, o único grande latifúndio que conseguiria vir para a nossa região seria o café. Por que isso? Por causa da questão da serra, das montanhas. A soja precisa de grandes planícies para plantar. Isso está fora, tá fora da nossa realidade. Então, dificilmente vai ter uma pressão de latifúndio, a não ser que surgisse um grande latifúndio de café, o que eu acho que não vai acontecer, porque a gente tem a vantagem de ter uma cooperativa de crédito que ela funciona como um grande latifúndio. Sim, Então, ninguém vai conseguir pressionar a cooperativa para fazer um outro latifúndio aqui. Então a gente tem essa vantagem por não ter aptidão para soja, mas se tivesse, com certeza teria uma pressão. A gente estaríamos também sofrendo. Estaríamos. Ó, faço gestão ambiental e estou amando a entrevista. É a Roberta Soares, está te parabenizando aqui. Obrigado, Roberta. Deixa eu ver o que mais aqui. A Rosa Pereira está participando também. Qual a experiência que o Oswaldo adquiriu com os outros países? Viajou muito pelo mundo também? Brinquei agora há pouco que você tinha viajado muito aqui. No Brasil, mas já fez algumas viagens para o exterior, para fora do Brasil. O que você traz de experiência de lá? Bom, eu fui para alguns países diferentes. Eu acho que um dos mais curiosos que eu fui foi a Coreia do Sul. E lá eu tive a oportunidade de ver a produção de arroz. Lá é agricultura familiar para produção de arroz. A arroz é a base de toda a comida deles. Tudo tem arroz, desde o café da manhã até a hora de dormir, eles comem arroz. Então, as fazendas de arroz são muito bonitas. Você vai nas grandes alagadas. não tem muito latifúndio na Coreia. Lá eles adotaram uma política de pequena produção, de agricultura familiar, que é a saída. É... igual a riqueza dividida. Isso, a saída é a agricultura familiar. O México também adota essa política e infelizmente o Brasil não adota isso, mas seria uma forma melhor de se produzir, né? Você gera menos desigualdade. Então lá na Coreia eu vi as culturas de arroz. É, nos Estados Unidos eu fui na região de um Wisconsin visitar a produção de batata. Eu achei muito interessante, porque lá nos Estados Unidos a gente foi justamente para ver o uso de sensoriamento remoto, e aí a gente foi para ver drones. E aí eu conversei com uma produtora que era doutora em psicologia, que ela terminou o doutorado, mas ela resolveu ir para a fazenda do pai e começar a trabalhar com batata. Só que o pai dela tinha aquela coisa de fazer o que o pai fazia, não adotava muita tecnologia, e aí ela chegou com todas essas ideias novas, que ela foi autodidata, né, porque era da área de psicologia. E usava drone para rastrear doença na batata. Então foi uma outra experiência interessante que eu tive. E viajei para outros lugares. Na França eu fui nas culturas nas vinícolas, mas também só para turismo, né? Não trabalho com vinho. Mas conheceu? Conheci. As plantações da França. Questão lá de Brasília de novo, nessa questão do mapeamento de pastagem, identificação de oportunidades para intensificação da pecuária e a expansão sustentável da soja, trabalho que você realiza lá em Brasília. Essa questão da soja, ela está muito centrada lá no Cerrado mesmo, Brasília, Goiás. A gente sempre ouviu a questão da soja muito ali no Mato Grosso, inclusive as cidades que cresceram por causa nasceram até por causa da soja, né? Mas ela hoje se espalhou pelo Brasil, né? A gente tem grandes polos de produção de soja. Os três principais polos de produção de soja que a gente tem, um fica na Bahia, no oeste da Bahia, então o município maior ali é Barreiras. A gente tem um outro grande polo de produção de soja, esse é o mais recente, que está expandindo, em uma cidade chamada Balsas, no Maranhão. Então quem já passou de ônibus ali já deve ter visto grandes planícies de soja. E o Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, que é a região já no limite com a Amazônia. Todas as regiões com uma grande biodiversidade que estão sendo pressionadas pela expansão da soja. Se falava muito da questão dos transgênicos, isso aí está superado? É coisa do passado já? Não. Com certeza. A gente tem as grandes empresas, a Monsanto, a Dow, que ainda trabalham com transgênico. O transgênico, de certa forma, ele é um tabu, né? O que o transgênico vai fazer é alterar determinado código no DNA da planta ali e vai criar uma planta resistente a uma determinada doença. Então, eu não posso generalizar e falar que tudo transgênico é ruim. Eu preciso entender como foi feito aquele transgênico para saber se aquele transgênico pode causar algum mal. Só que a gente tem que ir pela lei da precaução, né? Enquanto você não tem conhecimento suficiente, é melhor não usar. Mas ele é forte sim, e tem muita soja transgênica por aí. No Brasil tem soja transgênica. A gente tem alguns estados que proibiram o plantio de soja transgênica. No Brasil, o Paraná. No Paraná não pode, é lei. Você não pode plantar transgênico, mas eles plantam sim. É difícil a gente saber o que é transgênico ou não, mas dizem que a grande maioria é transgênico. Ainda não descobriu uma tecnologia no satélite para descobrir? Não. A soja transgênica ela vai ser idêntica à soja não transgênica. Você não só vai saber como. Se você colocar alguma doença ali e a que ele for transgênico, ela vai resistir àquela doença específica. É importante a gente adotar práticas sustentáveis, né? Exato. Isso é extremamente importante na produção agropecuária, na conservação do solo, em qualquer produção que a gente tiver no meio. O pessoal ainda, como você disse no bloco anterior, ainda está um pouquinho resistente a isso, né Oswaldo? Sim, não, o pessoal é resistente a essa questão de práticas sustentáveis porque não faz parte da realidade deles, né? É muito difícil você trazer essa discussão para o produtor e fazer ele entender que ele pode ser afetado diretamente pela questão do impacto ambiental. Vou dar um exemplo muito claro. A gente está percebendo agora nos últimos anos uma mudança no padrão de chuva. O que acontece? A Amazônia está sendo desmatada, agora diminuiu um pouco nos últimos anos a velocidade de desmatamento, mas o grande problema é que as chuvas que a gente tem no centro-oeste e no sudeste aqui, elas vêm como se fosse um grande rio que vem da umidade que sai da vegetação na Amazônia. E se você começa a desmatar, você não vai ter a vegetação para dar essa umidade para a atmosfera. E aí você vai ter um processo de diminuição da chuva E a região que é cerrado vai começar a se tornar semiárido, né? A região que a gente tem hoje como semiárido no Nordeste, a Caatinga, ela vai se expandir. Isso é um impacto direto pro produtor, só que é muito abstrato para ele entender que o que está acontecendo na Amazônia vai afetar ele aqui. Então falta um treinamento pra ele. E o que a gente faz aqui afeta lá. E o que faz aqui, é claro, afeta lá, né? Você tem os impactos locais, que é aquele impacto que eu te falei de perda de solo, né? Erosão. E você tem os impactos globais, que são os impactos principalmente na atmosfera, na questão da mudança climática. Essa questão do aquecimento global que a gente falou de passagem no bloco anterior, lá tem muita gente que não acredita nisso. Na verdade, é aquela velha história que às vezes faço parte de grupos de discussão do Facebook, e aí eu até falo para eles, você acreditar ou não, não vai mudar o fato. Né? A pessoa tem o direito de não acreditar no aquecimento global, mas o aquecimento global vai continuar acontecendo da mesma forma. E o que é o aquecimento global? Né? É importante entender o que é para saber que ele existe. Eu costumo fazer uma comparação da Terra com Vênus. O planeta Vênus, o que aconteceu com ele é um superaquecimento global. A gente tem a mesma quantidade de carbono na Terra e em Vênus. Só que o carbono que está na Terra está no solo. Ele está na forma de rocha, ele está na forma de vegetação. Em Vênus, todo esse carbono foi para a atmosfera. Então, o aquecimento global é igual uma coberta. Imagina que está um dia mais ou menos frio, não está muito frio. E se você estiver sem nenhuma proteção, sem coberta, você vai sentir frio. Se você começar a colocar mais coberta, vai começar a ficar calor. Vai chegar uma hora que vai ficar incômodo. Você não vai poder colocar tanta coberta. Esse gás, o gás carbônico, o que ele faz é isso. Ele faz uma capa protetora na Terra, uma coberta. Quanto mais carbono eu colocar, mais grossa vai ficar essa coberta. Isso é o aquecimento global. Então, ele é bom, na verdade ele é bom não, ele é essencial, a gente precisa dele. Se a gente não tivesse carbono na atmosfera, a água congelaria, a gente estaria na situação que está Marte hoje, né? Um gelo total. Então, ele é essencial para segurar o calor. Só que, em excesso, ele vai aumentar a temperatura. Né? É o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. A gente ainda não sabe qual vai ser o impacto no clima, né? A gente vê que algumas regiões podem ficar mais frias, outras mais quentes. A gente está vendo isso nos Estados Unidos agora. Estados Unidos, o que está acontecendo? A gente está tendo uma onda de frio porque muda a circulação das correntes marítimas. Só que no oeste, na Califórnia, a gente está tendo uma onda de calor pro inverno que não é normal. Então, no mesmo país agora, a gente está tendo muito calor. O Alasca, por exemplo, está com uma temperatura muito acima do normal para essa época. Enquanto o leste está muito frio. Tá batendo recorde de temperatura. Isso tá acontecendo também no Brasil? Não, isso tá acontecendo no Brasil. A gente tem tido. No mundo todo, né? No mundo todo, e mudança nos padrões de chuva. Brasília, por exemplo, teve a seca mais severa registrada até hoje, desde quando começou a se registrar pluviosidade no Distrito Federal. Então, é óbvio que isso é um reflexo do aquecimento global e provavelmente essa seca é um reflexo do desmatamento na Amazônia. Mas por que tem gente que ainda briga com isso, com esses dados? Qual é a resistência? Na verdade, essa resistência ela é muito fácil de entender. Se você assumir que não existe aquecimento global, você está assumindo que você pode expandir a agricultura, que você pode continuar adotando as mesmas técnicas. Então são pessoas financiadas? Ou são pessoas financiadas ou são as próprias pessoas que estão causando impacto. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos agora com o Trump, que não acredita em aquecimento global, já falou que não existe. Para ele é muito conveniente falar que não existe aquecimento global, porque você pode continuar usando petróleo. A principal ideia dele foi essa, né? Ele fala que o país fica menos competitivo. É caro você colocar um filtro de carbono nas indústrias. É caro você preservar em alguns casos, né? É só a longo prazo que você vai ver os benefícios. E aí é conveniente, economicamente, pode parecer conveniente não combater as mudanças climáticas, né? Porque você pode continuar poluindo, você pode continuar lançando carbono na atmosfera, porque economicamente é mais viável. Pode desmatar a Amazônia, porque ainda tem muito solo apto lá. Então, essa briga vai continuar acontecendo. A gente está percebendo que a gente está sendo impactado por isso e, infelizmente, as pessoas continuam com essa resistência por isso. Aquela questão da água, né? A água nunca vai acabar, né? Não, a gente sabe que a água potável, né, ela vai se esgotar. A Ivone e também a tia Délia estão te parabenizando, estão ouvindo aqui o programa. O Guilherme Ribeiro também, parabéns aí pro Oswaldão, é primo. Fala para ele comentar da Amazônia também, da experiência dele lá. Comente então, por favor. Sua experiência lá na Amazônia. Eu tive uma experiência interessante no norte da Amazônia, no extremo norte, num município chamado São Gabriel da Cachoeira. A gente precisava pegava dois aviões para chegar lá, Manaus, depois mais 800 quilômetros ao norte. E pegava mais 3 dias de barco, a gente ficava acampado no barco. Então a gente chegou aí em áreas que nunca tinha ido gente. para coletar solos, para medir a questão da reserva de carbono no solo. Por que eu insisto tanto no carbono? Porque a gente quer que ele fique no solo, né? A gente não quer que ele vá para a atmosfera, e a importância dele é essa. E a minha pesquisa lá na Amazônia foi isso, a gente saber quanto de carbono que tem no solo e qual é o risco desse carbono que está no solo ir para a atmosfera se a gente desmatar a Amazônia. Nessa região que você pesquisou, tranquilo. A região que eu pesquisei é muito de boa, porque muito ninguém remota, vai desmontar. Né? É, na verdade é porque assim, a Amazônia ela tem o latossolo, que é o solo que a gente tem aqui, ele não acontece muito na Amazônia. Na Amazônia a gente tem um areião, uma areia branca. A nossa sorte é que boa parte da Amazônia, pelo menos a região que eu fui, que é a do Rio Negro, ela tem uma areia branca que é totalmente pouco fértil. Se você desmatar ali, vai virar deserto, nem a vegetação cresce de volta. Então eles nem desmatam. Os grandes problemas da Amazônia estão no sul do Amazonas, do estado do Amazonas, e no sul do Pará, que é onde está desmatando mais. Que ali tem esse latossolo, que é o solo que a gente tem, parecido com o solo que a gente tem aqui. Desmatou, que é já esse, era. É esse que é o filé, né? É isso que eles querem, ali que eles querem plantar soja, né? A gente tem sapezal naquela região, expansão da soja. E o cerrado, que é o outro bioma que eu trabalho, já está completamente... Só sobrou o que não é apto, né? A gente tem poucas áreas ainda para explorar. Mas dá para reverter isso? A gente pode ter esperança ou não? Não tem não, mais jeito. Eu não acredito que onde já foi desmatado vá se reverter. A gente tem políticas de restauração. Qual deve ser a nossa briga, então? A nossa luta, então, Oswaldo? Então, a nossa luta é para preservar o que preservar ainda o sobra. Preservar o que tem. Preservar o que ainda sobra. E ainda, né, a gente tem uma linha de trabalho lá em Brasília, de tentar restaurar as áreas de muito pouca aptidão, porque o grande problema é, de novo, o produtor que não é orientado a usar o solo de forma correta. Ele desmata uma área que não deveria ser desmatada, porque ela não é interessante economicamente. Então, sim, a gente pode, além de não desmatar, fazer uma política de gerenciamento de uso do solo, né, para direcionar como que esse solo pode ser usado e tentar restaurar, recuperar essas áreas que não deveriam nem ter sido desmatadas. Isso depende de heróis, de pessoas como seu pai, seu tio, e principalmente do governo. Depende. Você vê isso do governo? O governo, ele cria as leis, né? A gente tem lá o nosso parlamento, ele cria a legislação para proteger, inclusive é importante destacar que a legislação ambiental do Brasil é uma das mais evoluídas do mundo. Como a maioria das leis do Brasil. É, só que não funciona muito bem. Na verdade, não dá nem para ficar tão pessimista, assim, que o Brasil, até que em termos de preservação ambiental, ele não tá tão ruim. Ele tem muito a crescer, né? Mas falta essa parte de treinamento. A gente tem a legislação, falta o produtor entender como essa legislação vai se aplicar e trabalhar com o pequeno produtor, principalmente trabalhar com os latifúndios, que esses têm poder econômico, né? A gente, infelizmente, esses dois últimos anos foram muito tristes para a questão ambiental, porque a gente tem no nosso parlamento a forte bancada ruralista, né? A bancada que consegue impor leis e surgiram coisas assim absurdas que eles queriam aprovar. E essa bancada ruralista é a bancada que vai interferir na legislação em benefício próprio. A gente sabe que o Blairo Maggi, por exemplo, é o dono da terceira maior terceira maior companhia de comercialização de soja no Brasil, que vai lutar pelos interesses dele, né? Então, evidentemente, é a Maggi que é a que mais desmata. Então, evidentemente, ele vai lutar pelos direitos dele. Mas a gente tem, o brasileiro, a gente tem uma cultura de desmatamento que vem lá do descobrimento, né? É, porque a ocupação do solo... É difícil mudar isso, né? Sim, é difícil, mas assim, a gente chegou num ponto que já não tem muito mais área apta para desmatar, né? Eu vou falar de novo da pecuária. A pecuária é o grande vilão do desmatamento no Brasil, né? Diferente de alguns países, igual na Austrália e nos Estados Unidos, onde você tem a produção do famoso Angus, né? Que é aquela carne de alta qualidade. Lá você tem uma lotação a pasto de 4 unidades animal, que seria 400 quilogramas por hectare. Então você tem 4 unidades animal numa produção extensiva. Aqui no Brasil, você não chega a 1. É 0 ponto alguma coisa. Porque a pecuária, ela é muito rudimentar ainda no Brasil. Apesar de a gente ser o segundo maior produtor de carne, a gente não produz... Ela não evoluiu ainda. Ela não evoluiu. Então, você tem muita terra sobrando aberta, porque você não está usando técnica adequada para liberar a terra para agricultura, né? Tem muita terra que poderia estar produzindo soja, milho, produtos, culturas anuais, que estão sendo usadas para gado de forma muito rudimentar, né? Só você pegar o carro e sair aqui na região, você vai ver o tanto de pastagem degradada, com cupim, com invasoras. Então o foco nosso é isso, a gente tentar fazer com principalmente o pecuarista adote técnicas de manejo mais adequadas, simples, não são técnicas caras, para melhorar essa lotação a pasto, que aí ele vai conseguir liberar a terra para a agricultura, né? Então é uma questão de mudança de paradigma e de instruir o produtor. Assistência técnica eu acho que é a chave, falta isso. Falta isso, falta incentivo também do nosso governo aí, que não tá fácil. Exato. Doutor Oswaldo, queria agradecer muito a sua presença. Doutor Oswaldo José Ribeiro Pereira, menino de Santa Cruz da Prata, né? Exato, Santa Cruz da Prata. Tá aí, saindo pro mundo aí, brilhando lá em Brasília. Queria agradecer muito a tua presença. Fugimos bastante da pauta aqui do que a gente tinha discutido antes. Mas acho que foi um bate-papo muito legal, muito bacana, e os ouvintes aprenderam bastante com a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, abraço a todos e obrigado pela oportunidade de poder esclarecer um pouco desse tema tão polêmico e importante. Como é que está a pratinha hoje? Daquela pratinha que você saiu alguns anos atrás? A pratinha, do meu ponto de vista, ela ainda é boa, mas o grande problema que eu vejo da pratinha é que a violência, de forma geral, no Brasil, ela migrou das grandes cidades para os pequenos centros por causa dessa questão de policiamento. É mais fácil você cometer crime onde não tem muita polícia. Brasília, por exemplo, eu me sinto muito mais seguro lá do que aqui na Pratinha. Eu moro ali em Brasília no plano piloto, então eu vejo polícia em todo lugar. E o grande desafio da Pratinha agora, e que está muito difícil de se resolver, é essa questão da segurança pública, né? A gente não tem polícia lá, é uma área que a Pratinha cresceu muito, né, nesses últimos anos, e a gente não tem segurança, a gente não se sente seguro. A gente teve agora, no ano passado, a polícia foi um período lá, depois parou. Então a gente está nessa questão agora, é difícil saber a quem recorrer, né? A gente não tem a quem recorrer com essa questão da segurança, mas de forma geral acho que é um lugar que eu gosto, né? Passei a minha adolescência, a minha infância toda lá, então espero que cuidem melhor da nossa pratinha. Você anda pelas ruas de Brasília tranquilamente, mas se você precisar no Congresso, já vai segurando a carteira. É difícil, hein, cara? Esse tipo de dinheiro eles nem querem, né? É o ladrão de colarinho branco. Oswaldo, obrigado, viu? Obrigado. Show de bola a tua participação. Vamos fazer um intervalo comercial e eu volto já para encerrar a edição de hoje do Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.